E aí, Ribeirão Preto, Brodowski, Dobrada, Matão, Região. Viajando não firma, também tirei um dia no pote. Mazinho entrando na cena, Ribeirão Preto e Brodowski. Tomei chute na bunda e tapa na nuca por causa das letras. O som tá salvado, estralando e os graves, chapou os boi na marreta. Foi três cidades, cinco agências, explodindo os caixa. Nós de Peugeot pinado, dando fuga nos palos e nas barcas. O Lourinho, o Neném e o Joel, correndo no meio da rua. Em frente o Mercadão e nós quase bate na rádio patrulha. Entramos a mil na Junqueira, no corre era tudo ou nada. Atrás de nós as forças, em cima o águia dos farda, que não veio pra prender, mas quase matou os pretinhos, que conseguiu escapar com os pacotes de miquim. Agora eu entendo porque a minha mãe sempre orava. Lá na Vila Norberto em Dobrada, nós quase toma tiro dos farda, porque nós fez um som, me cita o nome dos moleque, do Quintino, Simeone, do Ipiranga e do Marinsec, da Carvalho, do Jandaia, do Cerrado, Salgado Filho, favela do Brook, do SBT e favela dos grilos, Matão, Dobrada, Santa Nestina e Taquaritinga. Viaja não firma. Viaja não firma. Só tiro de fuzil nas vidraças. Interior paulista, sebo verbal, os compassos. É teu clima, segura as nombras, pode crer que é nós que embaça. Viaja não firma. Viaja não firma. Só tiro de fuzil nas vidraças. Interior paulista, sebo verbal, os compassos. É teu clima, segura as nombras, pode crer que é nós que embaça. Viaja não firma. Sente o capote lado a lado com o rap nacional, representando o hip hop. Seu verbal nos corre, sem pagar pops, comédia nesse patia pros lock. Vamos lá, joga o jogo, fitada da réu nos revolve. Em busca dos malotes, na fé de Deus e não na sorte. Sem maquiagem, sem impunidade, os gambé covarde. Pira chapa, bate a lombra, canalha de fada, que aterroriza as quebradas e passa. Vários neguinhos viajam na madrugada, passa a mão na mão dos cara de barra. Te cata, te espanca e te mata, te humilha na calada. De rocha gera revolta, toca ninja na cara, o moleque sai pro corre, a pressão estoura. Segure o peso, chicote, estrale, se alastra. Veneno nocivo, o vírus que contamina as quebradas. Atrás dos pisantes, os plaque, adrenalina. Os perigos que te arrasta e te joga na vala. Viaja não, na mesma sintonia a gente enquadra. Paz para as quebradas, interior paulista, na mesma pegada. Ribeirão Preto, Brodowski, tremendo as caixas. Natal RN, Nordeste, na Tora, segue a palavra, mantendo a calma, as pistolas destravar. João Luiz de Vicente, Nossa Senhora das Graças, um salve lá pra Mangueira, os meninos, Japadi, as melhores pra nós. Fé em Deus, na caminhada, na caminhada, na caminhada. Viaja não firma, só tiro de fuzil nas vidraças. Interior paulista, sebo verbal, os compassos. É teu clima, segura as lombras, pode crer que é nós que embaça. Viaja não firma. Viaja não firma. Só tiro de fuzil nas vidraças. Interior paulista, sebo verbal, os compassos. É teu clima, segura as lombras, pode crer que é nós que embaça. Viaja não firma.